Tava pensativo, então fui um pagodinho pra te encontrar. E aí? Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar. Vem, vem, quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei. Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar. Tudo pra te impressionar, se liga que o pretinho quer te conquistar. Se eu te der carinho, você vai gostar. Dá até pra imaginar onde vai parar. Tudo pra te impressionar. Eu canto olhos nos olhos e cê vai pirar. Jantar à luz de velas pra comemorar. Estouro uma champanhe se você topar. Já comprei até buquê de flores e uma roupa nova pra te ver. Rosas lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você. Te dou é o seu jardim. A flor mais linda Deus abençoou. E seu perfume é o que me faz feliz. Eu vou ter uma nova pra te ver. Pra te ver todas as cores, especialmente dedicadas a você. Te dou só pra colorir o seu jardim. Flor mais linda Deus abençoou. E seu perfume é o que me faz feliz. Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar. Vem comigo! Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar. Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei. É assim que funciona. Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar. Pra você! Tudo pra te impressionar. Se liga que o pretinho quer te conquistar. Se eu te der carinho, você vai gostar. Dá até pra imaginar onde vai parar. Eu canto, olho seus olhos, você vai pirar. Jantar à luz de velas pra comemorar. Estoura uma champanhe se você topar. Meus ousados, vamos cantar! Especialmente dedicadas a você. Te dou só pra colorir o seu jardim. Vou mais linda, Deus abençoe. E seu perfume é o que me faz feliz. De flores, uma roupa nova pra te ver. Todas as cores, especialmente dedicadas a você. Eu te dou só pra colorir o seu jardim. Seu perfume é o que me faz feliz. Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar. Aí, eu peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar.